repente o mundo cai sobre minha cabeça, arremessando bem longe várias teorias. A tristeza toma conta do espaço da alegria. É como dói querer ser sempre coerente e se sentir completamente incompetente. Querer sair voado, aposentar o microfone, arregaçar as mangas, agir, passar a ser de fato um homem. 22/8/95 nasce o novo GOG. Enquanto entre um gole e outro, muitos vão se escondendo. Tô aprendendo, começo a me descobrir. Não, meu mundo não é esse aqui. O meu é um sonho ainda a construir. Preciso trabalhar, vem cá, vamos conversar. Tô de peito aberto, sem ferro ferido. Se querer o seu bem, é a senha, pode crer, tá aí, sou seu amigo, não pra te falar de risos. O nosso dia a dia nos reserva muito pouco disso. Alguns avisos, sobra miséria, situação tá séria. Canto pro meu povo e não pra plateia. Overdose de atitude na classe média, ou a dose certa pra fazê-la enxergar um pau além da matéria. Competência pra subir sem pensar só em si e deixar os outros na merda. É Japão, tô puto, meu coração de luto. Não porque alguém morreu, mas porque alguém nasceu e nunca viveu. Um ser humano como você e eu, desprezado, desacreditado em tudo aquilo que pensa e faz, condenado pelos ratos que rondam a não ter uma só noite de sono em paz. É demais, é demais. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. É demais. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. É demais. Ainda tô estranho, a cena foi um baque tanto. Golpe duro aplicado, o pai desempregado. A mãe aos 33, derrame cerebral, um lado paralisado. Meio de locomoção, um carrinho de mão, um dos filhos cego. Erro médico irreversível, dá pra imaginar. Meu Deus, tudo junto numa só família. Será que existe situação pior? Estraçalhados pela vida, sem dó, lá vão eles, não sei pra onde. Não vivem, não moram, se escondem. Eles também são brasileiros, só que renegados por inteiro. Pra benefícios os últimos, pra se dar mal os primeiros. Não falo português direito, assinatura, o polegar. Sem graça, sem jeito, caneta pra quê? Respeito o quê? Só suplicar não surtem efeito, crime sem fiança. Olha a criança, cega, sentada no meio fio, podia ser seu filho. É quase meio dia e o caneco ainda está vazio. Se você tem uma moeda, você dá, é claro. Cuidado, a decisão entre a de maior ou menor valor não vem ao caso. Mas com certeza o sentimento do seu ato está sendo observado. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. É demais. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. É demais. Casas, casebres, barracos, vários considerados. Transporte precário, a qualquer horário, buracos, remendos no asfalto, becos mal iluminados, bêbados jogados, convívio com vício, sangue frio, de caro chapado. Periferia é assim. Assim é o riacho. Quer mais motivos? Falta incentivo. Esse é o mundo que será herdado pelos nossos filhos. Eu tô legal, eu tô a pampa. Sigo os ensinamentos do seu Genésio e dona Sebastiana. Valeu pai, valeu mãe. O telefone toca toda hora. Piauí, Ceará, Maranhão, Brasilzão afora. Caras que acreditam na proposta. Dia a dia da periferia, milhares de cópias. O que os adversários vão dizer agora já sei. Dão um 10 porque não conhecem você. Chega de tolices, o maior dos homens disse, é bom não esquecer. Felizes aqueles que não precisam ver para crer. É Japão, tô puto, meu coração de luto. Não porque alguém morreu, mas porque alguém nasceu e nunca viveu. Um ser humano como você e eu, desprezado, desacreditado em tudo aquilo que pensa e faz, condenado pelos ratos que rondam a não ter uma só noite de sono em paz. Concordem comigo, amigos, é demais. Não, não, não. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz.